maior espetáculo da Terra chegou. Pop São. Jaderson. DJ Jaderson. Bora começar, Sugaidão! Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. E você? Sonho acordada pensando em nós. Deixa um abraço com o Garindo, toda a galera do Interson de Curuçá. Hoje confirmamos o som do pop. Pop. Você também é a primeira dama, o casal pop, sempre ao lado. Esse é o famoso conga, meu irmão. Na época. Alô, galera, alô, Guiaba, alô, Roberta. O meu parceiro Artemio também tá na área, o Luanzinho da 15. Depois de muita travanca, assim chegamos. Derrubaram até a árvore pro gordinho não passar, mas não tem jeito. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti. E aí, meu parceiro bebê? Esse é pop de coração, meu garoto. Cadê a água de coco, hein? Demais, mas de que a mim mesmo, amor não faz assim, tem pena de mim. Ai, ai, ai. não posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Então! Pensa, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Fale mais dessa paixão, não me obrigue isso não, porque é tão difícil. Olha, gente, abraça também as Santinhas de Cachoeira. Não dá, eu amo o mesmo homem que ela. Sei que dói essa traição. Bota pra girar! Alô, equipe sem fronteira! Família Muta Treta também com a gente, meu irmão! Essa equipe é pop, não tem jeito! Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso 48 horas em você. Te amo, sou do novo fã clube, sou da galera do pote. Hilde, equipe cotovelo, novo fã clube super pop. Aonde o H de fogo banha voa, Luazinha! Eu sou do Tafanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. Gira mais uma, mais uma, mais uma! Galera do pote. Dançou. Não aguento mais viver assim. A noite cai, não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. O conquistou, o poderoso cobra. Encontrar você, com o jejum um ninho consagrado. O conquistou. Pra sacudir! Se como esse cara te tô deixando meus sentimentos, ficar te gravado em todos meus pensamentos. Ai, ai, ai! Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Isso, isso, complica, que às vezes bate vontade e a gente fica. Vamos lá, família! Essa nostalgia liga todo dia pra querer jogar papinho. Mas tô ligado que essa mina é manda nada. É desculpa declarada pra poder sentar pra mim. Vai sentar, vai sentar. Toma tapa na cara. E a música dos caras doidos. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Vai com Vamos nessa, vencer do tubo em Cachoeira! Na verdade, hoje, véspera do tiro de Cachoeira e o Pop São detonando muito som pra galera! Hoje em São Gaetano! Me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera que mina maluca já bateu na minha cara por causa do rock doido. Ela é folgada e às vezes ela surta me... Vambora, seu Caetano, vem pro rock doido, doido, doido! Voltei pro rock, voltei pro rock. O DJ já tá tocando e as bandidas já tão grogue. Voltei pro rock, voltei pro rock. O DJ já tá tocando e as bandidas já tão grogue. Essa vida de solteiro, confesso que é uma loucura. Terminei com ela, me mandou morar no rock só pra ela ficar ciente. Eu voltei, voltei pro rock, voltei, errei pro rock. O DJ já tá tocando e as bandidas já tão grogue. Puxa, amiga, e vem dançar. E mostra tudo que cê sabe, cê sabe. Deixa que me deixe lado, puxa, amiga, e vem dançar. E mostra tudo que cê sabe, cê sabe. O livro vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô me dando em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Moraes é o bicho. Na vontade de bater, vem te embora. Curtir o DJ Jaderson do pop som. Esse é o rock do gordinho, botando pressão bem do chão. Bora com o Atila, gosta! Arrasta, povo! O rock do gordinho. Esse é o rock do gordinho, botando pressão bem do jeito. O rock tá assim, ó. Tá começando, tá ficando, tá começando, tá ficando, tá começando, tá ficando, tá começando. Mas ela quer o seu vovô, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostoso, ela quer o seu gostoso. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. Pense embora, pense embora, Kikira. Pense embora, Kikira. Pense embora, Kikira. Pense embora, Kikira. Alô, São Caetano, vem pra festa! Pense embora. Só tá começando o embalo do Jorginho. Galera do Maranhão também com a gente, os amigos do Inter! Um abraço pra toda a galera de São Gaetano de Olivelas! E os nossos seguidores, Luzinho da 15! Esse é pop, meu irmão! Na companhia do Carne Assada também! O Ebi Nelson! Mais as... É isso, é isso! Alô, bebê! Empresário, ótimo, ótimo, ótimo! Nunca mais vai lembrar de ninguém, só teu amor. Meu parceiro Artemio também. Alô, que amor! Joga a mão pra cima aí, vai! Creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu. Seja um abraço pra vocês! Tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Alô, meus barbarices! Tá todo mundo na área, um abraço do gordinho! Eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse. E o meu motor particular, Marinho do Pop, com a gente também. Vira a primeira dama Lívia também, tá na área. O

Alô, meu empresário Eru! O rei dos caramelos já tá na área com a gente. Um abraço, Maninho! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. O Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vamos lá, família! Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita! Aproveita! Aproveita! E joga a mão pra cima, bate na palma da mão, vai! O som do paredão. E assim, tá pensando que eu sou o quê? Sempre que te quero, não tá disponível. Se abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com a mina de azul. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso, ela já deu pra você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Esquenta! Tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você brincar? Bora, galera do Maranhão também com a gente. Um abraço. E quem mandou você brincar? Vai. É, moleque, estouramos de novo, hein? É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelinho ok, marquinha tá ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no balão pro desespero do seu ex. Brota no balão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É a música do carnaval lá em Mosqueiro, viu, Reinaldo? Cabelinho ok, marquinha tá ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Ela diz pra ele. Brota no balão pro desespero do seu ex. Brota no balão pro desespero do seu ex. Brota no balão pro desespero do seu ex. Brota no balão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. Só pra balançar, só vai dando. Essa festa. Vocês? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca. Cheguei, oi. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto. Nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe. Gordinho vai, tu vai, tu vai. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Bora, paixão, Artemio. Cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode. Alô, Kibe, bebê. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrado. Empresário, olha, balança a bunda agora, eu quero ver você. Balança a bunda agora, eu quero ver. E o nosso casal Pop Negrinho Shelly. Eu quero ver. Já 24 por 48, meu irmão. Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Vem mexendo peitinho, balançando a bunda também. Mexendo, mexendo peitinho, balançando a bunda também. Como ela tá toda gostosa. Como ela tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Fala tu que eu tô cansado. Felipe original, tá ligado? Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Manda pra safadinhas. Eu vou no Rio, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu vou no Rio. Vai ver essa vibe do Kevin Page, do Tebasão, tu faz mexer. E a galera do Inter só. Hoje eles abandonaram o Inter lá em Jarandeua, meu irmão. Eles estão aqui, são gaitando, curtindo o pop, pode crer. Deixa no grau, Gordinho. Como é que, como é que, como é que? Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela joga as duas mãos de cima e solta a voz, quero ouvir. Oi, oi. Quem gastou foi o Marcelinho ontem. Se ninguém deve estar ocupadinho, tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você me dar? Esse cara é forte, é do Guamá. E quem mandou você me dar? Olha o brega funk do meu Ceará. E aí, meu parceiro Mola? Esse moleque é velha guarda. Deixa o meu tempo de mega pop. Ele tá sempre com a gente. Um abraço pra você, Mola. Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com voz de azer. Eu gosto desse doido, mas tá brincando comigo. Sempre no colo gostando que tá querendo. Joga a mão de Deus. Se ninguém deve tá ocupadinho, tudo bem, tô com outro contadinho. Eu te liguei, deve tá ocupadinho, tudo bem, tô com outro contadinho. Bora que a gente vai tocar tudo pra galera hoje! O senhor cara, Renan Almeida, Pai de JW, Monique Estourada e a divulgação da Trifé. É assim, ó. É assim, ó. Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar. Um som diferenciado que vai te fazer dançar. Eu tô tá no comando e vai mandar pra todas elas. E vai dançando o forrozão no pop som, minha galera. Ritmo contagiante vai entrar na mente. Ritmo contagiante, eu vou no Rio. Ritmo agressivo, sem vamos lá. Tá pro Rio. Vou levando levadas que você não tá ouvindo. Vai na brisa do vagar do bar, então tu vai mexer. Vem comigo no PPG, quero começar a desenhar. Vem de troca, vem jogando. Tá aqui dentro do picadinho, passa sensuado. É tu que dá uma sarradinha. Olha por ali, fora! Marcelo Roberto, papagaio, filha, me no encontro. Aquece o vento, aquece para a fura, rapaz. Eu vou tacar o meu forró pra você dançar. O chão levanta a mão, mais o meu forró. Eu vou tocar e me dançar. Alô, sou gaitão. Eu vou tocar, tocar o meu forró pra você dançar. O chão levanta a mão, o meu forró. Eu vou tocar, vou dançar, vou dançar, dança sem parar. E quando eu toco esse meu forró, todo mundo dançar, eu vou arrochar o nó. Swing da minha banda na guitarra, solta a voz. Vem dançar comigo, vem dançar com nós. Eu vou tocar o meu forró, bota você dançar. O chão levanta a voz, o meu forró. Eu vou tocar, vou dançar, dançar, dança sem parar. Eu vou tocar o meu forró. Você dançar, no chão levanta a mão. E a galera do Inter também com a gente! Vai, Gordinho! Eu vou levar ela semana na garupa da minha cela. Eu, o meu cavalo, e ela. Que pai dela não aceita e tanto dia que me resta. Eu, o meu cavalo, e ela. Eu vou levar ela semana na garupa da minha cela. Tira CD! Tivago Barreto, parabéns, vaqueiro preferido, alô Falcão, alô Fabiano Júnior, meu parceiro Fred e Alessandro Lari! Chama! Eu sou da roça, tenho as mãos grossas por causa da enxada. Galera do Maranhão também com a gente. Lojinho da 15 também na área. Alô, Carnaçada. Empresário Atila, empresário Artemio, o empresário Kim também tá na área. Tá todo mundo no pop. Popson. Cavaleiro. Neguinho da CL também, esse moleque não tem hora, meu irmão. Ele é a primeira do. Alô, bebê do pop! Quando eu falo que aqui toca tudo, é valendo! Banda 007. Só pra dançar bem colado, hein? É pop som debaixo de chuva e tudo mais, não para não! É pop som! Alô, São Caetano! Meu coração te procura, mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Você tá rindo aí, eu sei, porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, nem que seja pra um cara. E aí, meu parceiro, mostra! Meu coração quando... Amarildo Pop também! Vira a primeira dama, Lívia! Por ele enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou num... Tomara que no show, mas no ramal, né, mano? Meu coração quando te viu, disse isso, isso, isso, viu. Por ele enfrenta o sol ou frio. E aí, camarada? Nesse domingo já acontece aí o primeiro arrastão do bloco, o Rola Cansada de Marituba, meu irmão. Mais do que o seu que tem à frente atrás do seu madrugo, o nosso presidente seu Aurélio. É. E pra ter você. Égua Chico Lanches, não pode, aqui é maluco. Em nome de Chico Lanches! E o Chavinho faria por... Lá em Guaraci, o lance que arrebenta! Na Vila Sorriso! Sorriso. Tá aí, eu... Fechado com o show profissional! Rindo aqui também. Faz um convite. Quero ver se não vai chegar um pra mim. Nem que seja pra um café. Alô, seu Rui! Dona da razão. Ele perdeu a bolsa, e aí? Assim você me quebra. Parece que tem um coração de pedra. Ei, experimenta me pedir desculpa. Vamos dividir a culpa, pelo menos dessa vez. Só pra dançar! Cansado de pedir pra você dar o braço a torcer. Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente. Não me faça desistir da gente. É pop, sou dona da razão. Pra sua sorte, você também é a dona do meu coração. Dona da razão. Até errada, você dá um jeito de ganhar na discussão. Dona da razão. Pra sua sorte, você... E os amigos do Intersônico no chão! Dona da razão. Até errada, você dá um jeito de ganhar na discussão. Alãozinho, simplesmente romântico. Vamos, São Caetano! Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá! Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que

Estamos apresentando o Arrasta Povão. Pop Som. O Águia da Amazônia. O Águia da Amazônia. Pop. Pop Som. O Arrasta Povão. Valora! Vai, gostei! Next level visual shit. I got that boom boom boom. How to be back? Boom, boom, boom. I'm in that boom boom crowd. Them chickens jacking my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I'm so 2008. You so 2008. I got that boom boom boom. That future boom boom boom. Let me get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get. E aí, velha guarda! Beleza, Boninho? Ei, gordinha, a parada é a seguinte. O Adailson falou, Josimar. O São Pedro quer que o pop toque, quer que a gente fique mais um dia aqui em São Caetano. Então nada melhor que nesse domingão, no dia do Círio, aqui de Cachoeira, a gente fazer uma onda bacana aqui. O pop começa 3 da tarde e até 7 da noite ninguém paga ingresso, viu gente? Até 7 da noite, portaria liberada pra galera vir curtir o pop show. Joãozinho, Jadson Daná e nós vamos lá agora aqui nesse domingão aqui, tá gente? Começa 3 da tarde e até 7 da noite, portaria liberada. Meu amigo Adailson já falou, o pop é o pop! Ninguém paga ingresso pra você, o som do momento! Oh, Amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada, se saber se volto. Só tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância. E eu boto fé, meu irmão. O Neguinho CL vai voltar hoje domingo pra completar 72 horas ao lado do som que ele gosta aí. É Pop Som. Segura a onda, amorinha, por favor, não chora. Bruno Monteiro, Samia e banda Mega Estilos. A marca do sucesso. Vamos com o Pop, não pode parar. Os barbares. Vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Alô, Montanha! Eu te amo tanto, tanto. Homem do coração. Que nem sei dizer o que eu sinto por você. Porque te amo tanto assim. Olha se der bom hoje como o Chose tá arrumado, meu irmão. Vamos lá, família! Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? Quero abraçar com muito carinho toda a nossa equipe sem queixo. Já com a gente. Caravana e tudo mais, meu irmão. E o nosso Pop Sons! Sons! O Carne Assada, empresário Atilo, Neguinho CL, o Artemio Quiabo e o Luanzinho! Não existe fronteira. Pra quê? Pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Depois que o Carne foi dirigido até a Vila dos Neves, meu irmão. A gente se ama na cama ou na lama. Respiro você pegar. O bagulho é doido. Eu vou pra lua até onde que é? Me arranje, me arranje. Sinto tua voz dentro de mim a me chamar. Não consigo disfarçar. sinto tua voz dentro de mim. A me chamar, não consigo disfarçar. Eu era uma menina e você não se importava. Vem, gordinho. Minha serva nova foi. E aí, Josimar? Finalizou, maninho, finalizou. O gordinho é foda. Agora eu tô em outra e pra você não me... E às vezes mal criado, né? É... Opa, menino! E a volta por cima agora não, não dá. Não, não dá. Tudo muda. Agora você quem corre atrás, não, não, não dá. E você vem, você vem, você vem assim, assim, assim. Sete. É assim, não vai não. Vou no pop. Não vai não. Vou sim. Não. Vou sim. Ai. Cara, que tá por de querer me segurar. Vai dormir cedo pra amanhã tu trabalhar. Cadê o dinheiro da minha carteira que tava aqui? Eu comprei o leite pra neném poder dormir. Eu sempre tenho desculpa pra me dar. Nhê, nhê, nhê, nhê, nhê, nhê, nhê. Eita, mulher chata, não aguento mais. Ah, tá, tu é que fala demais. Lê, lê, lê, lê, lê. E hoje o águia tá ó, fora de Belém. Mariazinha, deixa o jogo com nós. Lá no pop, curti. Somente dessa vez, nunca mais, nunca mais. Meu irmão, muita onda pro neguinho se ela sair, ele diz. Sim. E ela? Não. Ele diz. Sim. Ela? Não. Sim. Sim. Não, sim. Não. Aí eles vêm os dois, não tem dessa não. Tchau, amor. Tchau, amor. Me desculpe, mas eu vou. Então vai. Tchau. Então vem, domingão. Então vem, domingão. Então vem. Catrina. Catrina. Bora que São Caetano tá vindo, vindo! É pancadão de coração. Agora vai no passinho com disque me jove. Agora vai no passinho com disque me jove. Agora vai no passinho com disque... Lá da Vila Sorriso. E aí, gordinho? Foi? Foi? E primeira mão, primeira mão. Sabadão, dia 15! O nosso pop da Amazônia, de volta no setor da nossa equipe Sem Fronteiras. Sede do Benfica! Vamos estar lá, maninho! Opção! Passando tudo! Passando a Praça Matriz, não é isso, Josimar? Carnaçada, empresário Arte, lá no Artêmio. Alô, Guiabo. Toda a cúpula da nossa equipe Sem Fronteira. Alô, Ian! Bora, Marinho! Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bora, São Caetano, São Caetano! E aí, gostinho? O nosso empresário de Elcio também aqui de São Caetano. Tá aí com a gente, tá de boa, Alô, Gelson! nessas horas que a gente mostra o poder, meu irmão. Nessas horas, nessas horas. Menino, não olha desse jeito pra mim. Águia de fogo. Menino, não olha desse jeito pra mim. Dali, pop! Já me apaixonei uma vez. E aí, Jorginho? Quero me apaixonar. Quando desce, segura no batidão, que eu vou contar uma novidade deste ano de 2020 para a família Pop, para os nossos seguidores. Daqui a pouquinho. Isso. O meu secretário Laílson aqui comigo. O cara que falou, Josimar. Prepara e convida a família Pop aqui nesse domingão. No Sino, aqui de Cachoeira. O Pop da Amazônia começa às 3 da tarde até 7 da noite. Portaria liberada, meu irmão. O bagulho vai ser doido. Outra parada que eu te conto. Véspera do Sino de São Caetano de Velas. Aqui. Super Pop Live. Eita, dá isso. batidão, no batidão. Será que tem alguém do Flamengo hoje aí, hein? O Flamengo ganhou de 3-2 o Volta Redonda hoje, meu irmão. Segura! E esse é só o Flamenguinho, viu, Naná? É por conta do Velha Guarda e as emoções é por conta do Gordinho. Um abraço, Boninho! Um abraço, Michel Chalo, sua amiga Tati! Boa luta de você! Amigo Denison! É assim, Velha Guarda, meu amor! Da cidade, a família com o senhor da cidade. É uma história, meu irmão, é uma história. Minha paixão é o super, o pop também é de você. Ele me faz girar. Boa, meu amigo. Vem emancitar e fazer o bicho. Detona DJ, é isso que o Juninho vai voar. Hoje tem o voo do Águia da Marcelinho! Hoje tem! Voa, meu Águia! Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Sou badala, sonho, agora o bicho vai pegar. Não vai pegar, não, vai pegar, não. Já pegou! Não se entregar. Eu sempre treinei meu coração. Meu parceiro Artemio Quiabo. Essa galera que segue o Gordinho aí deu seu tempo de Curuçá, meu irmão. Tô comigo! Mas veio você, me deixou em segredo. Me desamou. Mas veio você. Quem sabe canta, canta agora, São Caetano. E a galera do Rio é só. Que negócio é esse, meu? Seu corpo cê vai tremer. Acredite o que os olhos veem. O show de cinema e de TV. Uma grande fogo vai tocar. Bora, Negue do Céu, hoje tu vem de novo. Tu e a primeira dela. Alô, que é o Balor Tema, empresário Atila. O carro. carneçada. Luanzinho da 15. Empresário Adiel, esse é pop, meu irmão. Usa chapéu de couro, uma bota invocada. Você surgiu? Quando quiser, eu já conto a novidade pra ti de 2020. Marinho, quando quiser, só no batidão. Após já, sei, José Marcos. Estou afim. E vê se a batida qual. Vou virar o seu milhão. Vou ganhar o meio do seu coração. Me apaixonei. E vê se a batida qual. Vou virar o seu milhão. Seu coração, alô, Josimar! Beleza, Marinho! Vou contar uma novidade pra família Pop, pros seguidores do Pop da Amazônia. Principalmente, quem conhece aí, quem já ouviu falar e quem já foi no Bingão do Silvano em São Francisco do Pará. Já tô por dentro, já tô por dentro, já. É. Vou passar pra família Pop. 2020, esse ano agora. Quem vai tocar o Bingão do Silvano? Quiabo, prepara a nossa equipe sem fronteira, carne assada. Todo mundo, alô, empresário Atila, Neguinho da CL, você é a primeira dama. Todo mundo, nosso seguidor, alô, Artemio. Bingão do Silvano 2020. O empresário de Elcio. É que é bom. Bingão do Silvano 2020. Empresário Átila, prepara aquele litrão de uísque, a carne sorvida, igual essa aqui. Rapaz, é um suspense igual o filme do Tubarão 2. Meu irmão, pelo amor de Deus. Ei, gordinho. Você sabe que o recorde de público no Bingão do Silvano foi quando os dois Pop se encontraram. Exatamente. Pop Live e Pop Show Águia da Amazônia. Esse recorde até hoje persiste. Então, Bingão do Silvano, São Francisco do Pará, 2020. Pop Show Águia da Amazônia. Confirmadíssimo! E mais! A gente vai ter lá com a gente o lendário Rubi Saudade, meu irmão! Não alivia, meu águia! Calma, gordinho, calma!